Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Lucas, nós temos vários anúncios de investimentos aqui na cidade, hotéis chegando, mas tudo isso esbarra num problema crônico, mão de obra. Sim, é exatamente isso. Foz do Iguaçu está preparando-se, estamos lá na reta final, para termos aí em torno aí de 2.500 a 3.000 leitos. São novas unidades hoteleiras que estão abrindo a porta nos próximos meses. Podemos citar de imediato ali o segundo hotel Viale, está sendo preparado para inaugurar agora nos próximos 30 dias ali na Jorge Schimmelfeng. Temos aquele hotel ali também, né, a alguns metros desse aí, em frente ao um hotel também novo que está saindo ali ao lado do Capitão Bar. Temos um hotel da Rede Bourbon que deverá ser apresentado ao público daqui um ano e meio ali do lado do shopping. Temos um outro hotel também que vai ser inaugurado ali na Conscienciologia daquele grupo do Valdo Vieira. Enfim, são novos empreendimentos. E temos um empreendimento que já existia na cidade e que está sendo revitalizado, do Guilherme Paulos, esse grande empresário do turismo, que é dono da CVC. Ele comprou ali o Iguaçu Resort, ali onde tem aquele grande campo de tênis, não é? Tem um hotel lá dentro. O hotel é sistema de bangalôs. Ele tem lá, parece que vai aumentar agora a capacidade para mais de 150 bangalôs. E ele implementou lá um grande centro gastronômico. Ele tem lá cozinha chinesa, cozinha japonesa, cozinha italiana. E especialidade é gastronomia de alto nível. Portanto, Foz do Iguaçu está ganhando esses novos equipamentos. Entretanto, todavia, contudo, Foz do Iguaçu enfrenta um grande problema, que está ligado à mão de obra. Nós não temos garçons, não temos maids, não temos barmans para atender essa demanda, esse crescimento significativo na oferta de serviços na área de serviços. Serviços propriamente dito, gastronomia, comidas e bebidas, chamado em hotelaria de food and beverages. Nós temos garçom aí que não sabe distinguir o que é distinguir um bife de chouriço de um prato japonês, como um sukiyaki, por exemplo. Ele não sabe, ele não tem cultura suficiente para isso. Ele sabe muito mal botar os pratos em cima de uma mesa, mas nós não temos essa tradição de criar mão de obra qualificada nessa área de hotelaria. É isso que está faltando, né? Precisa, mesmo que existe aí o Senac, o Senai. Nós temos um experimento curioso aqui, interessante, que é a cozinha do Senai ali, no antigo hotel ali, Iguaçu, ali perto da Capitania dos Portos, né? Tem uma cozinha experimental lá, cozinha francesa. Eu às vezes vou lá, onde os alunos aprendem a lidar com comida e bebida. Entretanto, é uma coisa pequenininha. Você vê lá uma, duas, três, quatro, cinco pessoas treinando para aprender. É muito pouco para o volume, a necessidade que Foz do Iguaçu precisa. Então, é preciso pensar numa expectativa de criar mais rapidamente mão de obra para atuar nesse segmento de prestação de serviço, junto à hotelaria, aprender a lidar com comida e bebida. É isso que está faltando na cidade. E falando ainda desta área de turismo, como é que está o projeto da revitalização das praças para o centenário? Essa revitalização das praças, nós temos centenas, são muito grandes, são inúmeras, e elas estão esquecidas pelo poder público. A maioria dessas praças estão depauperadas, para não dizer abandonadas, porque aquela velha cantilena não tem recurso. Recurso tem que investir em outras coisas, em saúde, em educação, em segurança. E as nossas praças, que é onde o munícipe poderia ir para sentar, espairecer, estão abandonadas. Existe, alguém falou aí, em recuperar essas praças para comemorar os 100 anos de Foz do Iguaçu, que vai entrar no meados desse ano, até o ano que vem, vai durar um ano essas comemorações, né? O centenário de Foz. E já foi dito que um dos projetos, tem um jornal aí da prefeitura circulando, e lá está escrito, com todas as letras, que vai ser revitalizada as praças. Entretanto, eu soube que ainda não existe recurso para isso alocado no orçamento, porque para gastar fora do orçamento tem que ver de onde vem o dinheiro. Eu conversando com o Gilmar Piola, que é o presidente do Fundo do Iguaçu. Por acaso, hoje eu estive com ele, trocando uma ideia, e esse assunto veio à baila, da revitalização das praças. Seria ótimo se houvesse dinheiro para revitalizar as nossas praças. Mas, pelo que eu sei, não tem esses recursos. Ainda precisa viabilizá-los. Portanto, é uma coisa que precisa ser tratada agora com antecedência para saber de onde virá isso. Por enquanto, não tem dinheiro para arrumar praça nenhuma. Falando de política agora, Lucas, o PSC é mais um partido a se rebelar contra o governo? Sim, o PSC, Partido Social Cristão, né? O presidente nacional do PSC, o deputado federal André, ele deu uma declaração dizendo que está fora do esquema de sustentação da Dilma. Então, continua, na verdade, essa... Eu diria que é um pseudo-rebelião dessa base de sustentação. Na verdade, isso está me parecendo uma espécie de uma chantagem que estão fazendo com a presidente da República. Eles estão querendo, através de manipulação de votações lá, querendo dar uma de que estão saindo do barco da presidente. Eu acho que isso aí mais é que estão blefando. A presidente Dilma Rousseff está pagando para ver. Agora, ontem aconteceu um fato curioso lá no Congresso. Essa base rebelada, que nós poderíamos dizer, né, o tal do blocão, convocou 6 ministros da Dilma, 6, para irem dar explicações lá no Congresso. Isso tanto na Câmara Federal como no Senado. Portanto, é uma coisa inédita. Jamais eles iriam, se essa relação tivesse saudável, a base de sustentação jamais iria convocar ministros para se explicar lá sobre os mais diversos assuntos. Enfim, o PSC abandona agora o barco, está apeando-se do barco da Dilma, parte do PMDB também, mas eu volto a repetir, para mim, o que está acontecendo é uma espécie de uma chantagem que esses partidos políticos estão fazendo com a Dilma. Por quê? Comeram a carne, se deliciaram, se empanturraram e agora não querem roer o osso. Como é que é isso, né? Eu acredito ainda que a Dilma Rousseff vai sair vitoriosa nessa questão. Por quê? Porque o povão, que é quem efetivamente vota, não é tão bobo assim. E está percebendo que esses partidos são fisiológicos, eles estão atrás de cargos, de interesses próprios. E, com isso, pode ser que tudo indica que a presidente Dilma Rousseff sairá fortalecida, porque a ela interessa a opinião do povo. E eu acho que nessa pendenga aí, o povo vai ficar do lado dela. Amanhã nós teremos café com a CBN, participação aí do novo presidente da CIF, que será eleito hoje, o empresário João Batista Oliveira. Por este motivo, será um pouquinho diferente sua participação. Você já quer hoje deixar aqui o registro de seu personagem da semana, Lucas? Sim, hoje eu vou antecipar meu personagem da semana. Eu vou dar a minha homenagem nessa semana, não é porque ela fez durante essa semana, é pelo que ela vem fazendo há quase 10 anos. Ela se chama Mônica Ferracioli, ela é uma mulher pequenininha, mignon, aparentemente frágil, mas é um gigante. Ela é a delegada da mulher, responsável pela delegacia da mulher e do NUCRI aqui em Foz do Iguaçu. Doutora Mônica Ferracioli é uma delegada que chama a atenção de todo o Paraná pela sua eficiência com que trata essas questões. Ela que tem na sua tarefa diária presidir inquéritos que envolvem pedofilia, maus tratos, prostituição infantil, assuntos complexos que abundam aqui na fronteira, e a doutora Mônica trata dessas questões com muita competência. Ela sozinha é responsável por 2 delegacias especializadas, volto a repetir, o NUCRI, né, o Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente, e a Delegacia da Mulher. Ontem ela foi minha entrevistada pela TV Confós, durante lá uns 40 minutos nós conversamos, e eu pude conhecer melhor a pessoa dessa excelente profissional de segurança. A delegada Mônica vem fazendo tempos, ela está aqui há quase 10 anos, chegou aqui em 2004, né, portanto completando 10 anos, que ela é titular dessas 2 delegacias e, portanto, ela é o meu personagem desta semana. Parabéns a essa delegada destemida que combate os malfeitos na fronteira. Hélio Eduardo Lucas, voltamos amanhã então com o Café com a CBN? Sim, amanhã nós teremos o retorno, nós paramos no final do ano e vamos retomar as nossas entrevistas semanais que nós fazemos com pessoas da cidade, pessoas que se destacam uma vez por semana, nós convidamos algum dessas pessoas. Eu queria lembrar que hoje, nessa quinta-feira, acontece a eleição para a escolha do novo presidente da CIF. Tem uma chapa única que está concorrendo, portanto amanhã nós vamos conversar com o presidente que está saindo e o presidente que será ungido hoje. Não perca, amanhã às 8h10, Café com a CBN, onde eu e o Guilherme iremos conversar com esses dirigentes da CIF.